casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana. Ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Existe lá dentro, que não se encontra pra poder.